Na terça-feira, cerca de 40 professores, entre os de educação física e os de recreação, que estarão atuando nas escolas municipais de Foz, se reuniram no SESC para uma capacitação. A intenção é oferecer uma orientação sobre a metodologia de trabalho a ser aplicada nas escolas. Para os professores que não puderam comparecer neste encontro, podem acessar o portal do Núcleo de Tecnologia Educacional de Foz e se inscrever para o próximo encontro, que está programado para o dia 26 deste mês, no período da tarde. Quem está promovendo estes encontros é a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o SESC. De acordo com a secretária de Educação, Shirley de Carvalho, a intenção é manter uma programação semelhante para todas as escolas municipais. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.